A família de Jesus está alegre. Aleluia! Somos a tua família, Senhor! Nós somos muitos, estamos em Cristo. Só fé num só amor. Estamos reunidos, unidos pela luz. Quem somos? Somos a família de Jesus. Levante a mão. Nós somos muitos.